seu ódio, o amor já me fez sangrar. Perdoei minhas más escolhas, nunca é tarde pra recomeçar. Estudei alguns livros, aprendi nas ruas, pode pá. Única coisa que se pode mudar no mundo é a forma de te enxergar. Sabe, não é conto de fadas. Na moral, extremei a distância de como tudo devia ser, como é na real. Não pensei vendo exemplo a seguir, viu que eu não queria ser. Nem todo mundo que cê mata e morre por você. Quem fala pelas costas, tão atrás por alguma razão. Começa a ter o que nunca teve, me estranho como te olharão. Todos querem conforto, todos querem poder. Todos dizem não querer, o que não conseguem ter. A real é que ou você é alguém, ou você não é ninguém. A ambição sempre será pecado, pra aquele que não tem. Opinião boa é a que te pedem, ser subestimado é um presente. Os amigos deixei pra amizade, pra negócios seus competentes. Tô sempre em estado constante, de crítica pessoal. Se será odiado não se engane, fazendo o bem ou o mal. Saudade eu sinto de quem já morreu, aprenda a escutar o que não é dito. Cês vão me enterrar pode pá, mas nunca me ver fudido. Covarde só ataca quem teme, eu não temo nem a Deus. Faço o que for preciso pra que minhas filhas sejam mil vezes melhor que eu. Às vezes só preciso de um pano de chão e a privada do opressor, pra lembrar quem eu seria se eu não fosse quem eu